Rádio Orestes apresenta um drama pelo jardim. A história se passa no jardim da Praça Leonel da Escola Orestes de Minas. Um príncipe cansado de ser príncipe, passando com seu cavalo pela praça, decidiu parar para pensar na vida e decidiu se suicidar. Então chegou a camponesa e deu uma bofetada, dizendo: deixa de ser idiota. Como eu queria ter sua vida, não precisa ficar lutando para ganhar alguma coisa, nascer um berço de ouro, com mimos e tudo mais. Reclama de quê? Pode pensar que minha vida é fácil, mas eu estou cansado de ficar sempre à toa. O que eu quero é uma pessoa que me ame de verdade. Não, meu Deus. A história continua outro dia. A seguir, cenas do próximo capítulo. A rádio do Kivome apresentou um drama pelo jardim. Participaram do capítulo Luana, Sabrina, Kelly, Kaique, Sabrina Rodrigues e Maria.